nessa sem promessas, só a calma da certeza. Seus pés descalços no chão de madeira antiga, e eu afinando o violão com pouca leveza. É você que me acalma, sem dizer nada, só com um jeito de olhar, caminhando pela calçada. Amor não precisa de luxo, nem de palco, basta um beijo sincero e um abraço apertado. Pro Caribe, só teu sorriso quando o dia tá difícil. Tuas mãos consertam o que o mundo desfaz, enquanto o sol brilha na janela de forma voraz. É você que me acalma, sem dizer nada, só com o jeito de olhar, caminhando